Mas eu fico velho também, e isso não me agrada nem um pouco. Não adianta só beber água de coco, botar pepino no olho, ter saco de areia vai dar soco. O tempo é mais complexo, vou durante sexo, passa devagar, sexta pra tomar aquela serva com os amigos no bar. Mas é só conversar, dois papos, sol brilha. Meus amigos podem falavam comigo, hoje falam com a filha. Passa com ano, é estranho, agora entendo como diziam pra mim, te conheci desse tamanho. O tempo passa e parece que nada muda. Parece que só os pensamentos ruins que germinam não muda. Já meu tempo eu gasto ligando a TV e vendo que é melhor desligar pra tá lendo, pra um pouco depois tá escrevendo, trocando ideias e fazendo músicas pra não perpetuar a ignorância que ando fortalecendo. Monto dinheiro no bolso, compra amor, mas por favor que Nelson Rodrigues esteja errado, porque quando ouço pessoas no show cantando o refrão que eu fiz há algum tempo, os amigos rindo de passatempo. Esse tempo não tem dinheiro que pague, por mais que esmague meu pão, ele fica vivo no tempo porque não morre. Mas vira um ano e fica tudo igual. O 13º eu gastei todo no Natal. Em janeiro tá comprometido pra prestação do credit card. E eu tô fudido. Tô fudido. Quanto tempo vai? Quanto tempo mais? E quanto tempo vem? Quanto tempo ainda tem pra acabar? Tempo que ninguém vai apagar. Sei lá, melhor deixar o tempo passar. Quanto tempo vai? Quanto tempo mais? E quanto tempo vem? Quanto tempo ainda tem pra acabar? Tempo que ninguém vai apagar. Sei lá, melhor deixar o tempo passar. Quanto tempo vai? Quanto tempo mais? E quanto tempo vem? Quanto tempo ainda tem pra acabar? Tempo que ninguém vai apagar. Sei lá, melhor deixar o tempo passar.